Capítulo 117. Louvem o Senhor todas as nações. Louvem-no todos os povos. Pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor.